Perdido, meus passos malvados. És mais grande porque eu fiquei. É como se me tiveras. É por ti que Castro já sei, mas me devorar. Monstruo. Sinto dentro muito medo, miento, ardo, penso em ti, monstro.